Aguenta firme, não desista, nunca pare de lutar. Coragem, continue combatendo o bom combate para cumprir o chamado que Deus te deu. E guardar a fé fiel até o fim. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Prepare-se para vencer.